Amaro, cadê o Dino? Teu sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo. Sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo. Escutar aquele som, cantar aquele refrão. Você, você, você. Escutar aquele som, cantar aquele refrão. Todo dia agradecer. Você, você, você. E anoitecer no teu beijo. Teu sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo. Teu sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo. Teu sorriso amanhecer, nosso amor no entardecer e anoitecer no teu beijo.